Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Saudamos os ouvintes da Rádio Boa Nova. O Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas da Oliveira do Hospital está em estúdio para dar início a mais um programa, A Escola e o Meio. Boa tarde, caríssimos locutores. Boa tarde. Ao longo do programa, e como já é hábito, vamos ouvir a boa sugestão musical do João Oliveira. Callum Scott é a mais recente aquisição do mundo da música, Connecting on My Own, lançado nas plataformas digitais há cerca de 5 meses. Somebody said you got a new friend. Does she love you better than I can? There's a big black sky over my town. I know where you're at, I bet she's around. And yeah, I know it's stupid, just gotta see it for myself. I'm in the corner watching you kiss her. Oh, oh, oh. And I'm right over here. Why can't you see me? Oh, oh, oh. And I'm giving it my all, but I'm not the guy you take. I just wanna dance all night. I'm all messed up, I'm so out of line. Stilettos and broken bottles, I'm spinning around in circles. And I'm in the corner watching you kiss her. Vamos agora para a rubrica Nós e os Animais, com Inês Brás. Dona do gato queimado em ritual de Mourão, condenada a multa de 450 euros. A dona do animal, usado na queima do gato em Mourão, Vila Flor, foi condenada esta quarta-feira ao pagamento de uma multa de 450 euros. O tribunal entendeu condenar Rosa Santos, de 64 anos, a uma pena de multa de 90 dias a 5 euros por dia, o que faz 450 euros. O juiz que leu a sentença no Tribunal de Vila Flor esclareceu que a multa pode ser paga ou substituída por trabalho a favor da comunidade. Este é o primeiro caso mediático que resultou numa condenação no Distrito de Bragança, pois a entrada em vigor da lei que criminaliza os maus-tratos a animais de companhia. O processo resultou das queixas de quase uma centena de particulares e associações de defesa dos animais, como a Associação Animal, que se constitui assistente. A advogada, que a representou no julgamento, Alexandra Reis Moreira, considerou a pena adequada e afirmou que este processo também é histórico por ser a primeira vez que em Portugal se está a discutir a prática de maus-tratos animais inseridas numa comunidade. A advogada sublinhou ainda que os defensores dos animais conseguiram alcançar os dois objetivos principais com este processo: submeter o caso à censura da justiça e à censura social, e erradicar a prática. Nas festas de São João deste ano, em junho, a população de Mourão já não usou qualquer animal na polémica queima do Vareiro, um tronco de árvore colocado no largo da aldeia, envolto em palha, à qual é ateado fogo. Dizem agentes locais que é uma tradição para espantar pragas, mas ninguém conseguiu explicar ao tribunal como surge o ritual de colocar um gato num pote de barro no topo do tronco a arder, até se partir no chão e o animal sair a correr em chamas por entre a assistência. Este foi o cenário das festas em junho de 2015, registado num vídeo que foi partilhado nas redes sociais e gerou a polémica. As autoridades não conseguiram identificar mais ninguém e apenas se sentou no banco dos réus a mulher que se assumiu na comunicação social como dona do gato. A sentença conhecida hoje refere que não se provou que havia uma tradição da queima do gato e ainda que houvesse uma tradição, só pode ser respeitada se for respeitável. Este ano não foi utilizado qualquer animal e não foi por isso que se deixou de cumprir os festejos. Não é preciso provocar sofrimento, salienta a sentença. A decisão judicial teve em conta que este facto demonstra que já houve alguma autocorreção por parte da população. O tribunal sublinhou, contudo, a ausência de colaboração da população com a justiça durante o julgamento, nomeadamente daqueles que foram testemunhar, censurando e considerando que não é crível que as pessoas desconheçam, num meio tão pequeno, o que se passou nas festas de São João em junho de 2015. A arguida não quis falar com os jornalistas e a única que o fez foi a advogada da Associação Animal, Alexandra Reis Moreira, que considerou a pena adequada. O julgamento começou a 11 de outubro e o Ministério Público não conseguiu identificar mais nenhum participante entre a multidão que assistiu ao ritual em 2015. A dona do gato foi a única acusada do crime de maus-tratos a animais de companhia, na forma consumada, em coautoria com indivíduos de identidade não concretamente apurada. Durante o julgamento, as testemunhas, essencialmente pessoas da terra, alegaram que a tradição, afinal, não é a queima do gato, mas a queima do vareiro, ou seja, de um tronco erguido no lar da aldeia. As festas de São João voltarão a decorrer este ano na aldeia, mas em vez do gato colocarão um pote com bolas de plástico. Uma delas terá um prémio de 50 euros que alguém virá encontrar. E nesta vimos mais uma situação de maltrato a animal, neste caso um gato, em que no nosso país as leis mudaram e parece que a aplicação da lei também, finalmente alguém é penalizado por ter maltratado um gato, nem que seja em nome de uma tradição. Senhor ouvinte, não maltrate, abandone o seu animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. 100.2. Fique bem, fique com a boa nova. E agora passamos à política com a Bárbara Coquim. Desta vez para a política europeia destaco que Theresa May abre a porta a um acordo transitório com a União Europeia. A primeira-ministra britânica garante estar a trabalhar para que a saída do Reino Unido da União Europeia não coloque as empresas perante a ameaça de um precipício, naquele que é o sinal mais forte dado até agora por Theresa May de que pretende negociar um acordo transitório com Bruxelas para vigorar no período imediatamente a seguir ao Brexit. Este é um cenário admitido há vários meses por responsáveis europeus perante o risco de que as negociações conduzam um vazio perigoso. O artigo 50º do Tratado de Lisboa, que May se comprometeu a acionar até o final de março, prevê que a saída ocorra no prazo máximo de 2 anos, a menos que os restantes Estados-membros aceitem por unanimidade prolongar o prazo. E se Londres insiste que vai discutir em simultâneo os procedimentos para a separação e o futuro das relações com Bruxelas, as instituições europeias afirmam que são 2 processos separados e que só depois do divórcio consumado será possível negociar o futuro das relações comerciais entre os 2 blocos, uma tarefa que, avisaram, irá demorar vários anos. Um acordo temporário permitiria que, fim do prazo de 2 anos, o Reino Unido deixasse a União Europeia tendo assegurado os termos da convivência durante o período necessário para a conclusão das negociações comerciais, o que poderia incluir a continuação do acesso ao mercado único mediante determinadas condições. Estou consciente que há questões que precisam de ser tratadas e que as pessoas não querem ser confrontadas com um precipício, querendo ter algum grau de certeza sobre como as coisas vão avançar, e isso fará parte do trabalho que temos pela frente nas negociações, disse a Primeira-Ministra num discurso perante a Confederação Industrial Britânica, uma das entidades patronais que mais se mobilizou contra a saída da União Europeia. Apesar de todos os apelos para que explique, pelo menos, quais são os objetivos que pretende atingir, a líder conservadora insiste que não vai revelar os seus planos antes do início das negociações, o que tem levado a sucessivas especulações sobre até onde pretende ir na ruptura com a União Europeia. Uma recusa que May manteve: estou certa de que toda a gente nesta sala que já esteve envolvida em negociações sabe que não se revela absolutamente tudo o que se quer atingir logo no início. Ao mesmo tempo que tentou tranquilizar os industriais: queremos chegar ao acordo que funcione o melhor possível para o Reino Unido e para as empresas britânicas. As palavras da Primeira-Ministra surgiram em resposta ao Presidente da CBI, que, na intervenção anterior, tinha alertado para o grande risco de as negociações chegarem ao fim sem um acordo, a chamada saída desorganizada, o que acontece no dia a seguir ao Brexit. E quando o relógio bater à meia-noite e os 2 anos para negociar se esgotarem? Hoje, as ameaças confrontam-se obrigatoriamente com este cenário de precipício. Uma transformação súbita das condições comerciais, afirmou Paul Dresser, acrescentou ainda que mais do que saber se haverá um hard Brexit, saída de todos os mecanismos europeus, incluindo o mercado único, ou um soft Brexit, aos empresários interessa que haja um Brexit sereno. As garantias de May foram deixadas no mesmo dia em que o seu ministro para o Brexit se reuniu pela primeira vez em Bruxelas com Michael Barnier, que irá liderar as negociações em nome da Comissão Europeia. O encontro, explicou David Davis, que não visa antecipar as negociações, que só podem começar depois de acionado o artigo 50º, mas preparar o terreno com vista a um diálogo construtivo e uma saída calma e ordenada, como é interesse de todas as partes. Saída do Reino Unido da União Europeia parecem aqueles casos de divórcio em que nenhuma das partes quer que aconteça, não é? Porque a maioria da população votou a favor da saída e agora parece que os britânicos estão muito receosos e acho que podem estar. 100.2 Oliveira do Hospital. E de seguida vamos ao cinema com o Pedro Oliveira. Hoje convido os senhores ouvintes a verem O Primeiro Encontro. O Primeiro Encontro é um provocador thriller de ficção científica do aclamado realizador Denis Villeneuve. Quando misteriosas naves espaciais aterram vários pontos do globo, uma equipa de elite, liderada pela especialista em linguística Lois Banks, interpretada por Amy Adams, reúne-se para investigar. Enquanto a humanidade está à beira de uma guerra mundial, Banks e a sua equipa lutam contra o tempo em busca de respostas e, para as encontrar, ela irá correr o risco que pode ameaçar a sua vida e, possivelmente, da humanidade. Not everyone is able to process experiences like this. When's the last time you did something stressful? Does now count? We need answers as soon as possible. What do they want? Where are they from? You ready? Yeah, that just happened. What happens now? They arrive. Oh my god. How many? They're here. What the hell is she doing? Do trust me. Passamos agora às notícias, desta vez de âmbito nacional, com Micael Nunes. Com a notícia de que Portugal foi um dos países com maior fuga de cérebros. A maioria dos imigrantes altamente qualificados espera estar muito tempo ausente, diz relatório da Comissão Europeia. A Comissão Europeia considera que a competitividade de Portugal está em risco caso a fuga de cérebros para o exterior, que se registrou nos últimos anos, não seja compensada por fluxos de pessoas com qualificações equivalentes. No Monitor da Educação e Formação 2016, Divulgada recentemente, a Comissão Europeia refere que entre 2001 e 2011 houve um aumento de 87,5% na percentagem de portugueses com um diploma universitário que abandonaram o país. O pico desta debandada registou-se entre 2012 e 2014, em plena crise económica. Nesses dois anos, saíram do país 40 mil portugueses altamente qualificados. Portugal tornou-se assim um dos países europeus com a taxa mais elevada de pessoas altamente qualificadas que emigraram. Entre 2001 e 2014, foi de 63,1% a percentagem de cidadãos portugueses nesta condição registados como residentes noutros países europeus. A agravar este fluxo, existe ainda este dado, avançado pela Comissão Europeia. Quase 20% dos imigrantes portugueses altamente qualificados não pensam voltar antes de 6 a 10 anos e 43% dizem que ficarão fora mais de uma década. As principais razões para esta fuga, segundo se resume neste relatório, são o desemprego em Portugal, os baixos níveis de salários, a falta de adequação entre as competências ganhas e os empregos disponíveis e as perspectivas limitadas de progressão. Este é um tema que tem sido recorrente aqui aos microfones, já nos anos anteriores. Efetivamente, todos vocês sabem que nos últimos anos saiu muita gente de Portugal, nomeadamente jovens e jovens altamente qualificados. Claro que nós já esperávamos que isto viesse a acontecer, que é a maior parte desses jovens não vai regressar tão cedo. Eu até temo que alguns destes jovens nunca mais regressem. Porque reparem, porque é que eles vão para fora? Porque não têm cá empregos compatíveis com os estudos que fizeram. E têm em países como a Inglaterra, ou como a Suécia, ou como a Alemanha, países que os acolhem, onde eles conseguem ter uma carreira, onde têm perspectivas de futuro, onde têm bons salários. Onde é que temos isso em Portugal no momento? Não temos. E nem sabemos quando viremos a ter. Portanto, estes jovens que estão integrados nestes países, provavelmente muitos deles vão lá constituir família. Estamos a falar de jovens entre os 20 e os 30. Parece-vos que estes jovens acreditam que estes jovens vão regressar, mesmo que seja, como diz aqui neste estudo, dentro de uma década? Parece-vos plausível que grande parte destes jovens regressem a Portugal? Achas, Miquel? Não, a mim não me parece, porque uma vez que começam lá a constituir vida, a partir do momento que começam a constituir também família, depois optam por ficar por lá para sempre, porque já têm empregos fixos, por vezes já arranjaram casa, já estão bem integrados na sociedade por onde foram e acabam por ficar lá e vir de Portugal só a visita. E o que é que Portugal está a perder com a ida, com a saída desta gente e com a saída, se calhar, para a vida? Penso que Portugal está a perder muito no campo da investigação e do desenvolvimento, também dos jovens empreendedores, novas empresas que pudessem realmente pôr Portugal novamente a competir nos mercados europeus. E penso que, sobretudo, esta é uma má notícia devido ao envelhecimento da população portuguesa. A população está a ficar envelhecida e seria estes jovens que iriam dar, através de seus filhos, uma nova geração ao país. Assim sendo, com os jovens a saírem, a natalidade irá aumentar noutros países e não no nosso, nós iremos ter uma população cada vez mais envelhecida e um país a ficar abandonado aos poucos. Já hoje assistimos a isso um pouco nas regiões do interior, que acabam por ficar despovoadas com falta de natalidade, e isso pode-se começar a propagar ao resto do país, o que são realmente maus sinais para Portugal, porque precisávamos realmente de gente jovem e empreendedora que pudesse voltar a dinamizar a economia nacional. Muito bem, eu também concordo. Parece-me até que dizem que no último ano já há um influxo desta situação, ou seja, já não estará a sair tanta gente e sobretudo estes jovens qualificados. Vocês dentro de, sobretudo os que estão no 12º ano, dentro de 4, 5, 6 anos estão a acabar as vossas licenciaturas e os vossos mestrados. Se Portugal nessa altura, Deus queira que já tenha melhores condições, mas se não virem que em Portugal tem possibilidades de uma carreira, de um bom salário, de um futuro promissor na área onde vocês vão tirar a vossa especialização, vêm-se a fazer parte deste fluxo de saída do país ou não? Pedro, achas que de todo não sairás do país ou vês essa possibilidade também? Se tiver mesmo que ser necessário ir procurar futuro noutros países, então terá que ser. Estás aberto a isso? Sim. E Miquel? Sim, eu também estou aberto a essa opção. Acho que devia mudar um bocado o paradigma em Portugal, porque a pessoa já leva um certo X de anos a formar-se, entretanto não consegue um emprego na área, o que é mau, por vezes anda a fazer estágios e que depois acabam por não ficar com a pessoa no emprego, anda empatado um X de anos e não consegue realmente começar finalmente uma carreira e depois não é com alguma idade já vai iniciar realmente carreira numa área de investigação e desenvolvimento já com muita idade. Exato. Reparem que Portugal está a perder a todos os níveis. Portugal está a investir nestes jovens, na sua formação, não é? Os pais tiveram a investir, nos cursos superiores destes jovens, o próprio Estado, porque muitas destes jovens formaram-se na universidade pública, e depois dos das suas licenciaturas, mestrados, pós-graduações e doutoramentos, acabam por ir para o estrangeiro, para países muito mais ricos, curiosamente, não é? Que deviam apostar muito mais na formação e não o fazem, e os nossos jovens é que estão a ser captados para lá. Nós vemos, por exemplo, os milhares de enfermeiros que neste momento estão a trabalhar no Reino Unido, que esses então foi uma imigração em massa, porque eles cá, curiosamente, o nosso Sistema Nacional de Saúde tem déficit de enfermeiros, ao mesmo tempo não se integra no sistema, porque as condições do Ministério da Saúde é de não aceitar novos enfermeiros. Portanto, há aqui muitas contradições. Agora, é sim, Portugal tem que olhar a médio e a longo prazo, porque é como vocês dizem, nós já temos uma baixíssima natalidade. Se muitos destes jovens, que são provavelmente os nossos melhores jovens, mais qualificados nas carreiras de investigação, nas carreiras mais dinâmicas da economia, do que for, se estão a emigrar, se não vierem, Portugal só perde. Investiu em jovens que se estão a ir embora, não recebe o retorno do investimento que fez. Estes jovens vão-se embora, estão a produzir, estão a criar desenvolvimento e riqueza noutros países, têm lá condições que aqui nunca terão, portanto não regressam, e além disso vão ter os filhos lá. Não é? As crianças que vão nascer destes jovens vão ser luso, mas depois ingleses ou luso-alemães, provavelmente por lá vão ficar, porque são países que oferecem outras condições. Nós temos que reverter isto, e eu espero que quando chegar a vossa vez daqui a 4, 5, 6 anos, e depois destes mais novos, 10, 12, a situação esteja alterada e os jovens já possam ficar por cá, porque precisamos cá deles, evidentemente, por todas as razões. Rádio Boa Nova. Temos de volta ao programa o Daniel Pereira, que desta vez nos vem falar de uma gala que existiu na Santa Casa da Misericórdia de Galizes no último fim de semana. Fala-nos então desta gala. Passou-se na Casa da Cultura, tivemos várias... Foi um espetáculo bonito, sobretudo música. E designou-se... Também tivemos teatro, magia. E foi feito por gente exterior, por artistas exteriores à Santa Casa, ou foi gente da Santa Casa? Não, foi mesmo monitores da Santa Casa e utentes. E utentes. Também participaste? Sim. Tu que fizeste? Teatro. Muito bem. A que pertences ao grupo teatro da Santa Casa? Gala? Dr. António Vaz Paco. Que foi um dos fundadores da instituição. Este espetáculo tinha muita gente? Sim. Estava a Casa da Cultura cheia? A Casa da Cultura estava completamente cheia. Portanto, que foi para os utentes, sim, para as famílias? Também tivemos a presença da Câmara Municipal. E utentes e público em geral? Sim. Foi uma gala bonita, então? Foi. Foi toda a tarde, domingo? Foi. E este espetáculo normalmente realiza-se anualmente, é para honrar a memória deste fundador. Muito bem, Daniel. Para a semana temos outro assunto. Sim. Que vai ser? O Bócio. Que é uma equipa que tu integras na Santa Casa. Sim. Já estão num campeonato. Fizemos alguns torneios até agora, porque o campeonato ainda não... Começou. Ainda não começou. Então para a semana vais-nos dar todos os pormenores. Como é que é esta, como é que se joga... Também vou explicar também a história... Muito bem. Então para a semana temos o assunto é desporto adaptado. Sim. Muito bem. Rádio Boa Nova. Espetacular. Passamos agora a Jovens Atentos com a Bárbara Coquim. Esta semana na rubrica Jovens Atentos destaco que a Associação de Professores de Português aceita a revisão ligeira do acordo ortográfico. A Presidente da Associação de Professores de Português, Edviges Antunes Ferreira, afirma que aceita uma revisão ligeira do Acordo Ortográfico, a de 1990, para não trazer tantos prejuízos, mas nunca o anular. A responsável falava a propósito do anúncio feito pela Academia das Ciências de Lisboa, ACL, que vai apresentar ainda este ano um estudo para aperfeiçoar o acordo, sugerindo nomeadamente o regresso à utilização de algumas consoantes mudas. Temos que ver em que termos será feito esta revisão, advertiu a professora de Português. Relativamente ao regresso de algumas consoantes mudas, esta sugestão foi clara. Nós não concordamos. É muito mais simples escrever conforme falamos do que estarem a perceber ou a decorar, principalmente depois de ter abolido e estar a escrever de uma determinada forma, estar a voltar atrás. A responsável realçou ainda que, observando as contestações ao acordo, o nível etário das pessoas é bastante elevado, em média, o que significa que há sempre aquelas vozes que são os velhos do Restelo, tudo que seja mudança não a veem com bons olhos. Temos que ver o que está bem e o que está mal, e aconselhou muito cuidado numa eventual revisão. Poderá haver pequeníssimos acertos, isso sim, concordamos. E adiantou uma sugestão. Há coisas que não se percebem, por que razão cor-de-rosa se escreve com hífen e cor-de-laranja não? A professora referiu-se a esta questão como uma pequena aberração que merece ser revista. O presidente da ACL, Artur Anselmo, salientou que a instituição não tem qualquer tendência política e que o acordo ortográfico é um problema científico e não político, que deveria ser resolvido definitivamente e que é utópico impor uma grafia igual em todos os países que falam português. Ana Salgado, coordenadora do novo dicionário da Academia, disse também que o acordo não estabelece uma ortografia única e inequívoca, o que permite várias interpretações e que, por isso, causa instabilidade. O estudo na Academia pretende acabar com essa instabilidade. Também frisou que a ACL não defende a revogação do acordo ortográfico, mas sim o seu aperfeiçoamento. A Academia vai, por exemplo, recomendar o emprego do hífen em algumas palavras, que fará uma listagem, ressalvando que o não emprego do hífen não quer dizer que seja um erro. Quanto às consoantes que não se pronunciam, ir-se-á defender que elas só caiam nos casos em que há uma grafia única em Portugal e no Brasil, como na palavra ação. No entanto, em casos como a palavra recepção, a nossa leitura é que a escrita com o P é legítima no espaço lusófono. Na palavra ótica, também é defendido o uso do P. Ana Salgado lembrou que o acordo ortográfico está a ser aplicado no ensino desde 2011 e que muitas crianças poderiam não entender a reposição de consoantes, pelo que o trabalho da Academia é abrir essa possibilidade, uma via para uniformizar e deixar que depois a língua evolua. A ACL adianta que não quer impor nada, mas defende a reposição do acento na forma verbal para ou para e em todas as propostas vai justificar cientificamente as opções. Estou preparada para as críticas ao novo estudo, disse a responsável. Artur Anselmo também admite todas as críticas e diz que não faz sentido abrasileirar a ortografia do português, como não faz sentido moldá-lo à ortografia de qualquer outro país lusófono. E cá continuamos com mais um folhetim acerca do acordo e do desacordo. Os meninos que aqui estão em estúdio, alguns já aprenderam desde o primeiro ciclo com o novo acordo. Outros já assistiram à transição durante a escolaridade, os mais velhos. O que pensam destas bolandas do acordo, acordamos, não acordamos, ficamos com este, é revogado, não é? Vos parece isto uma grande atrapalhada, não, à portuguesa? Sim, realmente parece-me uma grande atrapalhada, um acordo que já é de 1990 e ainda andarmos com estas questões em pleno ano 2016. E, no entanto, considero também que acho que foi um bocadinho drástica a alteração no acordo. Há coisas que não fazem muito sentido, como acabámos de ver pelo texto anterior. Sem dúvida. Bárbara, tu que és mais nova. Eu não concordo com a reposição deste acordo ortográfico. Acho que a grafia antiga era o verdadeiro português e, como diria Fernando Pessoa, a minha pátria é a língua portuguesa, e isso está aqui a ser um bocadinho rebaixado. Está-se, de certa forma, a adulterar a língua portuguesa para uma grafia talvez não correta, e isto não é modernizar o português, mas sim moldá-lo aos países que, após já estar a nossa língua instaurada, começaram a usar. Porém, acho que tem que haver uma decisão final, não é estarmos em 2016, como o Miguel disse, há muito tempo depois deste acordo começar a ser falado, é estarmos ainda num vai e vem de mudamos, não mudamos, continuamos com o antigo, continuamos com o novo. Há que ter uma decisão final para que as futuras gerações e as futuras gerações de aprendizagem já possam saber o que contar. E as gerações atuais, porque vocês, como sabem, são penalizados já em termos de escola, ele entrou em vigor em 2011, vocês são penalizados se não usarem o novo acordo, nomeadamente nos exames nacionais, e todos vocês vão fazer exames nacionais, sabem que são penalizados, é considerado erro ortográfico não seguir o novo acordo. No entanto, temos aí muitas pessoas, e pessoas com responsabilidade, que não aceitam o acordo e continuam a escrever e que fazem questão de o fazer, até jornais. Reparem que até jornais diários, de grande renome no país, já aceitaram o novo acordo e neste momento já repuseram o antigo acordo. Portanto, estamos numa grande atrapalhada, numa grande confusão, que confunde, sobretudo, confunde os mais velhos. Por exemplo, eu devo-vos dizer que eu e muitos colegas meus uso na escola porque sou obrigada a usar. Quando escrevo na minha escrita pessoal e em textos que são da minha autoria, eu uso o antigo acordo, porque não me revejo, de facto, nestas alterações que foram feitas. Acho que foi, de facto, uma adulteração também da língua portuguesa, uma perda da nossa identidade, que é a língua, e, portanto, também não concordo com ele, como muita gente neste país. E, portanto, andamos aqui num vai e vem há uma série de anos, que isto realmente é inadmissível. Devia haver um entendimento em termos políticos e em termos ortográficos definitivo para não se continuar com isto, que é, de facto, uma aberração. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Conhecida por Kika, Francisca é uma cantora portuguesa, cujo seu primeiro êxito foi Guess It All Right, em 2013. Ela voltou agora para as plataformas digitais com Color Blind. It's already time to go, it breaks my heart. Once again, we didn't say things. I know the answer to the question in your eyes. If I could only dare to tell you, won't you? gathered up my courage with a kiss. Would you welcome the affection? Is it wrong? Is it right to feel like this? Are you feeling the connection? Oh, warm. Something like this, I can't take it anymore. Don't you understand? Won't you be mine? Be mine. I never knew the color blue until I was losing. Passamos agora a relações luso-americanas com a Catarina Martins. A eleição de Trump e as ideias que defendeu em campanha deixaram assustados alguns imigrantes portugueses e ilegais em certos casos. A questão da imigrância nos Estados Unidos foi um dos temas mais polêmicos na eleição presidencial de 8 de novembro deste ano. Donald Trump assinou com a expulsão de muitos imigrantes ilegais do país, quer acabar com as ordens executivas de ainda presidente Barack Obama, que impedem a expulsão em determinadas condições, como é o caso, por exemplo, dos jovens imigrantes ilegais que chegaram ao país enquanto crianças. As ameaças feitas durante a campanha eleitoral de deportação massiva dos imigrantes ilegais fez com que muitos portugueses nas últimas semanas, sobretudo na região de Newark, tenham receio de sair de casa. Encarem com algum receio o movimento de pessoas e carros desconhecidos nas zonas que residem. Temem igualmente que, com a vitória de Trump, os serviços de imigração passem de imediato para a ação. A jornalista Sérgio Infante falou com um dos conselheiros das comunidades portuguesas na Costa Leste. Bruno Rocha confirmou que uma pequena percentagem da comunidade portuguesa está ilegal. Lança um apelo e acalma e diz que estes receios são causados fundamentalmente pela falta de informação. O magnata que será presidente dos Estados Unidos da América em janeiro, próximo e favorável ao fim do direito à cidadania por nascimento, contemplado na 14ª emenda da Constituição para os filhos de imigrantes ilegais. O agora presidente eleito também prometeu triplicar os funcionários do Escritório de Imigração e Alfândegas, que conta atualmente com cerca de 5 mil trabalhadores, e endurecer as penas para os milhões de pessoas que vêm aos Estados Unidos da América com vistos temporários, mas se neguem a ir embora. são alguns dos exemplos que assustam os imigrantes na questão polémica sobre imigração e com os quais o mundo não acreditava que poderiam ajudar a sua eleição. No entanto, a realidade é outra e motivou, desde logo, muitos protestos em cidades norte-americanas, assim que Trump venceu a corrida à Casa Branca. 11 dias após a eleição, Donald Trump veio a público dizer, em entrevista à CBS News, que está preparado para expulsar imediatamente dos Estados Unidos 2 a 3 milhões de imigrantes sem documentos. Portanto, esperemos que quando o Sr. Trump tomar o poder a partir de janeiro, veremos o que é que acontece. Mas, de facto, é a comunidade portuguesa que também está na berlinda. Não são só os hispânicos ali do sul da América, também são portugueses. E nós temos uma comunidade portuguesa significativa nos Estados Unidos da América, como sabemos. Boa nova, irresistível. Vamos à rubrica Consciência Ecológica, Preservação do Ambiente, com a Francisca Rodrigues. Uma má notícia. A má qualidade do ar é a principal causa ambiental de mortes prematuras em toda a Europa. Um relatório da Agência Europeia do Ambiente estima que as doenças associadas à poluição atmosférica levam à morte prematura de pelo menos 467 mil pessoas por ano na Europa, 6.700 das quais em Portugal. Apesar de nos últimos anos de se ter registado melhoria relativa na qualidade do ar que respiramos nas cidades europeias, a concentração de partículas finas em suspensão e de poluentes como o dióxido de azoto ou o ozono continuam a matar prematuramente milhares de pessoas. É verdade que a poluição estava a diminuir até 2014, mas no ano passado a qualidade do ar piorou no nosso país, alerta Francisco Ferreira. O engenheiro do ambiente e dirigente da Associação Ambientalista Zero, pegou nos dados de 2015 disponibilizados pela Agência Portuguesa do Ambiente e verificou que houve um conjunto de ultrapassagens significativas de valor limite de qualidade do ar, sobretudo devido às condições meteorológicas, um ano particularmente quente, e ao aumento de tráfego ao automóvel potenciado pela descida dos preços dos combustíveis e pela sensação de recuperação económica pós-crise. O relatório foi tornado público no mesmo dia em que o Parlamento Europeu votou uma nova diretiva para limitar os tetos nacionais de emissões de diversos poluentes atmosféricos, como o óxido de enxofre, o óxido de azoto, o amoníaco, os compostos orgânicos ou as partículas finas. Os Estados-membros deverão ser obrigados a desenvolver programas de controle de poluição do ar em 2007 e 2018 para reduzir os dados para a saúde pública e combater problemas ambientais. Pois ficamos a saber que há mortes prematuras devido a estes fatores da poluição. Não é uma novidade, é mais um alerta. FM Boa Nova. Passamos agora ao mundo automóvel com o Micael Nunes e, ao que parece, liga-se com a rubrica anterior. É verdade, com a notícia de que, a partir de 2017, os vários pontos de carregamento para modelos elétricos espalhados pelo país deixam de ser pagos pelo Estado. A partir do próximo ano, a rede de carregamento pública para veículos elétricos vai passar a ser concessionada por privados, deixando por isso de ser gratuita. Com esta alteração, os condutores passarão a ter um contrato com o operador e a conta da eletricidade consumida é descontada no final de cada mês. De acordo com o Ministério do Ambiente, a medida será implementada até o final do primeiro semestre de 2017. O Governo está atualmente a investir quase 8 milhões de euros na expansão e modernização desta rede, com a instalação de 50 postos de carregamento rápidos capazes de carregar 80% da bateria em 15 a 20 minutos e que deverão entrar em funcionamento também no próximo ano. Desde que foi lançada, a rede pública gerida pela sociedade Mobi.e ofereceu 1,2 gigawatts de potência suficientes para percorrer 7,2 milhões de quilómetros. Ainda quanto aos veículos elétricos, a notícia de que o Orçamento de Estado para 2017 prevê o fim dos benefícios no ISV. Ora, isto será uma má notícia para o ambiente, Micael. É verdade, realmente estes investimentos do Estado nas energias alternativas aos combustíveis, como a gasolina e o diesel, realmente revela-se muito mal, uma vez que, como acabámos de ver na rubrica anterior, estamos cada vez a piorar mais a qualidade do nosso ar e seria realmente necessário que houvesse um incentivo para os carros elétricos, que são carros que não poluem, como os carros de motores de combustão. Com estes investimentos, acho que os compradores em geral, que só em si já não são muitos, derivado à fraca potência destes carros por enquanto e à falta falta de autonomia ainda, vão ser cada vez menos, porque realmente o fim no apoio no ISV, que é o imposto sobre o veículo que é pago quando o veículo é comprado novo, este fim do benefício já vai retirar muitos compradores aos carros elétricos, porque preferem então, com esse dinheiro, comprar um carro com motor de combustão normal. E depois, a notícia de que deixa de ser gratuito, realmente as pessoas, quando começarem a ver o custo por quilómetro de um carro elétrico ou de um carro a gasolina ou a gasóleo, não vão realmente pagar mais por um carro elétrico para terem um serviço mais eficiente, no fundo, uma vez que a autonomia não é a mesma. E isso, acho que só o ambiente é que vai ser prejudicado. Acho que devíamos estar a evoluir, a progredir e a incentivar cada vez mais que as pessoas comprassem carros elétricos para podermos mudar a mentalidade. Assim, sem incentivo, realmente a população não vai entrar neste novo desafio que são os carros elétricos. Pois, preocupante essa notícia. E agora ficamos com a Fórmula 1. Temos um novo campeão. É verdade. Quanto ao desporto automóvel, damos conta de novo campeão mundial de Fórmula 1 2016. O piloto alemão da Mercedes, Nico Rosberg, conquistou no passado domingo o título mundial de Fórmula 1. Tudo ficou decidido apenas na derradeira prova da temporada, em Abu Dhabi, com o alemão da Mercedes a conseguir segurar o segundo lugar da prova atrás do seu companheiro de equipa e até aqui detentor do título mundial, Lewis Hamilton. O piloto alemão de 31 anos conseguiu manter a posição da qual partiu. Hamilton tentou pressionar Rosberg nos últimos metros da prova, de modo a que Sebastian Vettel, piloto da Ferrari, e Max Verstappen, piloto da Red Bull, terceiro e quarto classificados nesta corrida, respectivamente, conseguissem ultrapassar Rosberg para que este não se sagrasse campeão. No entanto, a excelente qualidade do piloto alemão vingou nesta prova, alcançando assim o seu primeiro título da carreira com uma vantagem de 5 pontos para Lewis Hamilton, segundo classificado, e de 29 pontos para Daniel Ricciardo, terceiro classificado na classificação geral. Com este feito, Rosberg repetiu o título do pai, que é Rosberg, que alcançado em 1982. Boa nova. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that you're not at home. Unchain my heart, let me free. Unchain my heart, baby, let me be. Unchain my heart, 'cause you don't care about me. You got me sort of like a pillowcase, but you let my love go to waste. Unchain set me free. Vamos agora a uma visita, desta vez com a Bárbara Coquim. Senhor ouvinte, de 30 de novembro de 2016 a 1 de janeiro de 2017, convido-o a visitar a Vila Natal de Óbidos. Era uma vez uma Vila Natal, cheia de contos encantados, onde as 20 mil léguas são a distância daqui à Lua, onde a Alice Quebra-Nozes, o Pequeno Príncipe, vive num planeta de maravilhas e o Rato e o Pai Natal andam de botas. Personagens que se juntam em Óbidos para mais um grande evento de Natal. Óbidos Vila Natal começa já no dia 30 de novembro e só termina dia 1 de janeiro do ano que vem. No ambiente destinado a reunir e entreter crianças e adultos, surge o despontar da imaginação e do encanto, perante a reprodução da Vila do Natal com todas as suas personagens mágicas. Este ano, a temática anda à volta das mais conhecidas histórias infantis. Pista e rampa de gelo, espetáculos em dois palcos distintos, face painting, animação e, naturalmente, este ano, a biblioteca do Pai Natal, para além de muitas outras surpresas. Aconselho vivamente que não deixe de apreciar o presépio de Natal na Capela de São Martinho. 7 metros de presépio em miniatura são representativos do esforço de vários anos de Américo Barros para reunir dezenas de figuras numa só criação. Com materiais que vai reciclando ao longo do ano, o seu presépio vai aumentando de edição para edição. Boa viagem! Boa viagem até à Vila Natal de Óbidos, que, como sabemos, é uma vila que tem primado por saber captar público para visitar esta belíssima vila, porque tem um património excelente. Mas a verdade é que desde o Festival de Chocolate, há aquele mercado medieval que faz em junho, até este momento do Natal, esta vila de facto tem sabido explorar muito bem e captado público. Rádio Boa Nova. Passamos agora às notícias do Grupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. No dia 17 de novembro comemorou-se o Dia Internacional da Filosofia no Grupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, mais precisamente na escola secundária. Apresentando-se uma exposição de trabalhos realizados pelos alunos do 10º e do 11º ano, alusiva às diferentes temáticas lecionadas na disciplina de Filosofia. Este Dia Mundial da Filosofia foi implementado pela Unesco em 2002 com o objetivo de enaltecer a importância da filosofia na vida do homem e da sociedade e comemora-se todos os anos na 3ª quinta-feira de novembro. Como tem sido habitual nos últimos anos, mais uma vez os nossos alunos responderam de uma forma entusiástica e empenhada ao repto lançado pelos seus professores de filosofia e, dando largas à imaginação e criatividade e utilizando materiais diversificados, produziram uma grande variedade de trabalhos práticos, alguns com excelente nível estético e científico, através dos quais mostraram compreender a importância da filosofia na atualidade e da sua aprendizagem. A exposição foi apreciada por todos, professores, alunos e assistentes operacionais, evidenciando-se assim a sensibilidade da comunidade educativa para atividades que enriquecem os nossos horizontes culturais. Tem sido uma experiência interessante e enriquecedora, principalmente para todos aqueles que veem o seu trabalho apreciado e para aqueles que podem testemunhar e interpretar novas formas de entender o maravilhoso mundo em que vivemos. Os docentes, mais uma vez, se sentem orgulhosos por os seus alunos terem entrado nesta viagem interpeladora e desafiadora dos saberes instituídos que é a filosofia, criando trabalhos que desafiam os olhares comuns. A seguir, falamos da visita de estudo ao património histórico do Conselho. No passado dia 23 de novembro, as turmas D e E do 10º ano do curso de Línguas e Humanidades efetuaram uma visita de estudo no âmbito da disciplina de História a espaços e monumentos históricos do Conselho de Oliveira do Hospital. Ruínas romanas da Bobadela, Igreja de São Pedro de Lourosa e Capela dos Ferreiros, em Oliveira do Hospital. Os objetivos visaram promover o gosto pelo estudo da história, conhecer o património cultural do Conselho, estimular o interesse pela preservação do património, observar aspectos da romanização na região centro, contactar in loco com os elementos constituintes da cidade romana, conhecer os aspectos constitutivos da arte medieval, pré-românica e gótica, compreender melhor o ofício de historiador e arqueólogo e consolidar conhecimentos adquiridos nas aulas de história do 10º ano sobre os períodos da Roma Antiga e da época medieval. Os alunos desfrutaram de uma visita guiada pelo arqueólogo do município de Oliveira do Hospital, Dr. Rui Silva. Este, com a delicadeza e a competência que lhe são apanágio, deu uma lição de história aos estudantes. Começou na Bobadela, onde existem vestígios valiosíssimos de uma antiga cidade romana, datados da segunda metade do século I e primeira metade do século II. De seguida, entramos na Alta Idade Média e na Igreja de São Pedro de Lourosa, também conhecida por Igreja Moçárabe, que é um dos raros edifícios religiosos pré-românicos em Portugal, sendo exemplar único em todo o país e um dos mais antigos templos de toda a Península Ibérica e está datado de 912. Os alunos tiveram ainda a oportunidade de observar uma escavação arqueológica a decorrer no adro da igreja, que provou o prolongamento da igreja em séculos passados e pôs à luz mais sepulturas, prova de que naquele vasto largo existirá uma necrópole de grande dimensão. A finalizar, as turmas entraram na Baixa Idade Média, nos séculos XIII e XIV, ao visitarem a Capela dos Ferreiros. Esta foi mandada construir por Domingos Joanes, por volta de 1279. O templo, atualmente anexado à Igreja Matriz de Oliveira do Hospital, contém os túmulos do fundador e da mulher, Domingas Sabachais. Nesta visita, os alunos não só conheceram o património mais valioso do nosso concelho, dado que os três espaços constituem património nacional, como também usufruíram de uma aula de história ao vivo, com a presença das fontes arqueológicas e materiais. Na qualidade de professora responsável, deixo expresso os agradecimentos ao arqueólogo Rui Silva e à senhora vereadora da Educação e Cultura do município, que disponibilizou transporte para a visita. Parlamento dos Jovens 2016-2017. O Parlamento dos Jovens é uma iniciativa institucional da Assembleia da República, organizada em colaboração com o Ministério da Educação, o Instituto Português de Desporto e Juventude e outras entidades, com o objetivo de promover a educação para a cidadania e o interesse dos jovens pela participação cívica e pelo debate de temas da atualidade. Sendo que nesta edição, 2016-2017, os temas em debate são os seguintes. Para o ensino básico, os jovens e a Constituição, tens uma palavra a dizer. Para o ensino secundário, 40 anos da Constituição da República Portuguesa e do poder autárquico. Participa. Convida os teus colegas a constituir uma lista de 10 elementos que deve conter nome, ano e turma dos candidatos. Cada lista apresenta as suas medidas, no máximo 3, que correspondem à tomada de posição em relação ao tema. Cada medida deve ser acompanhada de um argumento que a fundamente. Para qualquer esclarecimento, contacta os professores do Clube Europeu. Fátima Coceiro, Luís Azedo e Célia Lourenço. Consulta a página da escola e o endereço http://www.jovens.parlamento.pt. O cronograma das ações é o seguinte. Até 9 de dezembro, entrega das listas e das medidas. 10 e 11 de janeiro, campanha eleitoral. A 13 de janeiro serão as eleições e no dia 20 de janeiro será a sessão escolar. Estamos já a terminar por hoje. A Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Grupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Garcia, Pedro Oliveira, Inês Brás, Patrícia Correia, João Oliveira, Francisca Rodrigues, Bárbara Coquim, Sofia Pereira, Micael Nunes, Catarina Martins e Daniel Pereira. Despedimos-nos até ao próximo programa. Agradecemos a sua atenção. A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço.